Papatango Lima, Juliette Lima, papá, confere a Guadiscópia. Papatango Lima, Juliette Lima, pronto, cópia. Papatango Lima, Juliette Lima, autorizado Serra Bravo, Charlie Papá, campo dos Goitacazes, decola da pista 17 com primeira curva direita, saída da El, Leda, transição Bidev, Zulu 50 e após conforme a rota do plano de voo. Nível autorizado 280, aciona 5511 no frequência do controle em 120.8. Passarelo 2230, chame centro Recife, frequência 128.8, alterna 1260. 288, alterna 260, obrigado, até a volta. Papatango Lima, Juliette Lima, cotejamento correto, confirme o pátio que se encontra o PLB. Confirme o PLB, Papatango Lima, Juliette Lima. Solo em 121, 19. 219, liberado. Com a moto, 4 horas, alternando o galeão. Autorizado táxi, até o ponto de espera da 10, via Pátio Índia. No ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, RNH 10 no 5. 10 no 5, Pátio Índia, no ponto de espera, 6, 9, 10. Papatango Lima, Juliette Lima, tem informação do PLB? Pista 10, vento 160 graus, 099. Livre decolagem, pista 10, 3283. Prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Juliette, 2008. Papatango Lima, Juliette Lima, na escuta do sol? Confirme para o controle. Próximo da Juliette, 2008. Controle Salvador, do 4196, passando nível 230 para 170, chegada a Mari. Azul 4116, controle Salvador, desça para nível 060, QNH 10 no 5, autorizado a chegada a Mari. Desce para o 060, o ajuste é 10 no 5, chegada a Mari autorizada, o azul 4116. Gol 1885, dessa via para 2000 pés, QNH 10015. Via para 2000 pés, 1015, gol 1885, X-ray da 10. Aeronave decolada de Sierra November Juliette Delta. Boa tarde, gol 37, pronto, próximo, 10 da 10. Se chame torre em 118, decimal 95, QNH 10 no 5. Gol 2008. Autorizado ingresso Juliette para o portão 11. Fique atento ao follow no través do 08. Fala meu papai Alfa Kilo, chame centro Recife, na frequência 126, decimal 85, alterna 12545. Firmando TAN 3283 no perfil da ABO Elefa. TAN 3283, contato radar na decolagem, voa para nível 360, saída Arbor. Ok, 360 na ABO. Pelo Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Decolamos de Ondina, 510, litoral, agora através de Pituaçu. O Guardião 07 chamou em 1 no 8, decimal 900. 285. Salvador, muito bom dia, boa tarde, Oxenê 6315, formação ativa para a cópia 340 Guarulhos. Oxenê 6315, formação em curso é a Papá, tem aprovado 360, copia ou aguarda a coordenação? Copia. Oxenê 6315, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da pista 10, com primeira curva à direita. Saída da EL, Leda, transição Motiva, autorizou 10 e após conforme rota do plano de voo. Aciona 5541, frequência do controle em 120.8. Autorizado São Paulo Guarulhos, nível de voo 360, coluna 0, curva direita, saída da EL, Leda, Motiva. 5541, transpone 1208, controle de saída, Oceania 6315. Oceania 6315, cotejamento correto, chama pronto, pushback. Chama na 6315. Controle Salvador, boa tarde, gol no 164, tem que chamar. Gol no 164, controle Salvador. Desça para nível 070, que é NH10115, autorizado a chegada Mari. Chegada Mari, 10015, cuidado, gol no 164, 070. TAN 3283, da presente, foi na proa de Arbor. Voa no Arbor, TAN 3283. TAN 3283, informa o tráfego 1 hora 20 milhas rumo sul. Charlie 182, mantendo o nível 100. CX, TAN 3283. Controle, boa tarde, voa no 397. Gol no 397, contato radar na decolagem, sua para nível 360, saída dela. 360, saída da EL, gol no 397. Mas Juliette Lima, sou autorizada a manter cabeceira 17, me reporta pronto. Quebec Kilo, tem condições de se afastar das proximidades da chegada da Mari? Rapaz, o lançamento é automático. Papa Romeo, Índia, November Alpha, confirme o local de sobrevoo? TAN 3283, está presente, vou ir na proa de Eletro. Está presente, Eletro, TAN 3283. É o Mike Alpha Echo. Papatango Juliette Quebec Kilo, foi autorizado o nível 100. Ok, está no 100. Curva direita, corredora Xé, 1000 pés, aciona 01171, frequência do controle em 120.8. Solicita ascensão 110, Juliette Quebec Kilo. Juliette Quebec Kilo, aguarde ascensão. Confirmando o transponder 01171, o Papa Romeo Índia November Alpha. 309. Azulzinho, 249, não, não, não, não, não. Azul 4116, reduz a velocidade para 2409. Reduzindo para 2409, o azul 4116. O 4116, correção, reduz a velocidade para 2309. 2309, 4116. Papa Romeo Delta, Romeo Charlie, reduz a velocidade para 2409. Gol 1964, desça para 2000 pés, QNH 1015, gol 1964. 1964, gol 1397, dá presente, foi na Pro de Dael. Pro de Dael, gol 1397. Confirme por controle. Confirme por controle. Quatro uno uno meia. Informa o tráfego 12 horas, meia dúzia ponto 5 milhas, cruzando o nível 050 para 2.000 pés. O precede na aproximação. Sente, tem o mesmo notifício, 4116. 4116, para informação, Bravo 738. Sente, graças, está reduzindo. 5490 para o táxi, 62 a bordo, 4 horas, Salvador. 5490, atualizado o táxi, é da ponte espera da 10, via Pátio Índia. Na ponte espera, chame torre 118, decimal 95, QNH 105. Autorizado até o ponto de espera via Pátio Índia, no ponto de espera 118.95, Ghost 5490. De 283, chame centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 1260, tá? 3, 283. 1288, 1260. Estabilizado em LS7, com a pista, vista ao gol 1885. Gol 1885, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95, gol 1885. 295, boa tarde. Controle, Oxanera 6326. O Xané 6326, o controle de Salvador, desça para nível 060, QNH 10015, autorizada a chegada a Mari. 060, chegada a Mari autorizada, 6326. Ajuste no 015, livre pouso, pista 10, o vento no 80 graus, 092. Ente autorizado, pouso, igual no 885. Oi, Salvador, boa tarde, equipe 5490, pode esperar na sua escuta. Sérgio, QNH 10015. 3.000 pés, 1015, 4196. Gol 1964. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, gol 1964. Reportagem estabilizada, 964. Na sua escuta está a meia milha do Índia Serra, gol 1885. 5490, estou autorizado a decolagem, pista 10, vento 180 graus, 092. Alinho mantém 5490, linha e decola 5490. Sem parada do 5490. Sem parada. 050, 1964. Tá passando Juliette Quebec Kilo, confirme, já lá. Passando nível 115. Estamos atingindo ponto 10, estamos próximo à linha de lançamento. Juliette Quebec Kilo, já coordenado com os tráfegos locais do lançamento? Afirmativo. Sente, autorizado o lançamento, reporte descida. Tranquilo. Quebec Kilo, após o lançamento, em condições de se afastar da chegada Mari? Afirmativo, faremos a descida na Pro 270. Gol 1964, chame torre em 1985, 1964, reduza para a velocidade final de aproximação. 18.5, 18.5. 18.95, obrigado. Controle gol 1397, solicita a prova de print. Gol 1397, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13395, coordene prova de print com o mesmo. 251-3795-1397. Azul 4116, reduza a velocidade para 180 nós. Correção, reduza para a velocidade final de aproximação. Reduzindo para a final de aproximação, pode prosseguir na descida após Zuna 4116? Afirmativo, desce para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray. Posto estabilizado. 2.000 pés, autorizado o procedimento, chamará estabilizado no X-Ray o 4116. Para a descida, Juliette Quebec Kilo. Juliette Quebec Kilo. Desce inicialmente para nível 090, QNH 1095. Decolado 17, controle 120, decimal 8. 1208, Garcia, volta. Controle Salvador, boa tarde, TIP 5490. 5560 para 050, Delta Romeu Charlie. Delta Romeu Charlie, desça para 4.000 pés, QNH 1095. Para 4.000 pés. Quebec Kilo para prosseguir a descida. Juliette Quebec Kilo, aguarde descida. Trip 5490, contato radar na decolagem, suba para nível 200, saída Momo. 200 na Momo, 5490. O 5490 está presente, vou indo na proa de Cogbo. Cogbo está presente, 5490. Estabilizou, azul 4116. Azul 4116. Chame torre em 18 decimal 95. 1895, boa tarde. Para 4000, Delta Romeo 7. 4116, final do X-ray da pista 10, 7 milhas. Goma 964, livre pouso, pista 10, vento 190 graus, 092. Tem livre pouso, Goma 964. Azul 4116, o ajuste altímetro no 015, continua aproximação, número 2 para pouso. Continua, número 2, o 4116. 1015. Para 3 ou 10, Delta Romeo Charlie. O Delta Romeo Charlie reduz a velocidade para 2209. Para 2209, Delta Romeo Charlie. O Chané 6326 reduz a velocidade para 2309. 2309, 6326. 6326 desça para 5 mil pés, QNH 1014. VIPA 12 descendo para 5 mil, 6326. Para nível 070, que é legal no 095. Juliette Quebec Kilo, tem condições de descer sob condições visuais? Completamente visual. Juliette Quebec Kilo, desça para 1.500 pés. Quebec Kilo. Tem que manter em 3 mil pés, Delta Romeo Charlie. Delta Romeo Charlie, desça para 2 mil pés, QNH 10015, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, número 2 para aproximação, Delta Romeo Charlie. Para 2 mil, autorizado final do X-Ray, Delta Romeo Charlie, formará estabilizado. Ponte 06, para partida na posição possível para o Chubé. Correção, o Chené 6315, autorizado acionamento na posição, chame pronto para o pushback. Cortarei você. O Delta Romeo Charlie, vetor para sequenciamento, mantenha a presente proa. O seu limite é o QD Mike 1110 Simbra. QD Mike 1110 Simbra, Delta Romeo Charlie. Juliette Quebec Kilo, livre cordão. Azul 4116, sala 21, nível direita, chamando sala 121, décimo 9. Direita 219, 4116, boa. Solo Salvador, boa tarde, Azul 4116, livre 1, se escuta. Azul 4116, prossegue táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, o 4116. Afirmativo. 7, complete curva 140, intercepta e reporte estabilizado. 140, Delta Romeo Charlie, informará estabilizado. Estabilizou, gol 1164. Gol 1164, complete aproximação, chame torre em 1 no 8 decimal 95. Gente, Papa Romeo Delta Romeo Charlie, reduz a velocidade para 1709. Para 1970, Delta Romeo Charlie. O Delta Romeo Charlie, informa o tráfego 12 horas, 5.5 milhas, mantendo 2 mil pés na final do procedimento ILS X-Ray, um Bravo 738. Paciente visual com peso Delta Romeu. Novamente a posição para o 1964? Para o 1964, posição 02. 02, graças. Para 2 mil pés, QNH 1014. Reduzindo a velocidade para 190 nós, Mochané 6326. Reduzindo para 190 nós, descendo para 2 mil pés, 1014-6326. Roma 1964, livre pouso, pista 10, o vento 200 graus, 10 nós. Pouso autorizado 1964. Salve, para o Puxinete, o Chané 6395, está na ponte 03. Acho que gate 03, azul 4, o nome 6. Azul 4116, ingressa Juliette para o portão 08. Juliette para o portão 08, azul 4, 1, 6. Portão para o Salvador, 6315, Oxané 03 para o pushback. Oxané 6315, aguarde para o pushback, por gentileza. Escuta, no fim. Oxané 6315, após o parqueamento da aeronave da Gol no 02, coordene com a equipe Solcham, pronto para o táxi. Após o Gol no 02, coordenando com o Sola, porta de táxi, 6315, 2 Oxané. Confirme para o controle. É o Lima Juliette Lima, 3140. Lima Juliette Lima, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13395, Lima Juliette Lima. 125, 15, alterna 13395, Lima Juliette Lima. 125, decimal 10. 10, desculpa, 25, 10, obrigado a sua, Juliette Lima. Imediato, decimal 7. Está autorizado de imediato, vento 190 graus, 099, Índia, November Alpha. Com ágio no 7, fica no numeral. Delta Romeu 7? Prossiga, Delta Romeu 7. Alguma possibilidade de pouso da 1-7? Gente, poderia confirmar, solicita cancelamento do plano de instrumento para seguir visual para 1-7? Afirmativo. Gente, plano de instrumento cancelado às 2,5, autorizado curva esquerda, uma base pela direita, e me reporta final 1-7, baixar travada. Já estamos baixando travada, reportar a final da 1-7, Delta Romeu 7. Voo 1164, solo 26, vai livrar direito, chama solo em 121, décimo 9. 1219, voo 1164, grato. Espera Alfa decolado 26, último controle, 120, decimal 8. Acionar o controle, 120, decimal 8, indo no liberal. 1164, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, com o 1164. Alfa Romeu Charlie tem livre pouso, pista 17, o vento 180 graus, 099. Livre pouso 17, Alfa Romeu Charlie. Controle Salvador, Papa Romeu, Romeu, Índia November Alpha, decolação 1-7. Índia November Alpha, mantenha 1 no meu pé, sob condições visuais, corredor axé. Mantenha 1 no meu pé, sob condições visuais, corredor axé, Índia November Alpha. Índia November Alpha, confirma destino? Destino Salvador, senhor, vai efetuar toque arremetido em Veracruz. Ciente. localizador, Chanel 62326. Chanel 6326, complete a aproximação, Chanton em 1, noite decimal 95. 6326. 1895. 1895, 6326. Boa tarde, o Chanel 6326, 2 milhas do CA. Chanel 6326, de altímetro no 015, continua aproximação e aguarda autorização de pouso. 1015 no ajuste, aguardando autorização de pouso, 6326. Delta Romeo Charlie, Solos 29, poderia confirmar o PAT que irá prosseguir? Já, PAT. Ciência autorizado backtrack no estacionar hangar da Bata, frequência livre. Boa tarde, cara. 6326, tem livre pouso, piso no zero, vento 190 graus, 092. Livre pouso, 6326. No 64, se aproximando da Juliette. O 9964? Mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha a posição antes da Juliette, que é o 964. Sou Salvador para o Saxo, Chanel 6315, POB 1966 Bota, com 4 horas de autonomia, o Fernando Galeão. O Chanel 6315, prossegue táxi indo até o ponto de espera da 10, controla chame torre em 118, decimal 95, 0015. O BD 15, autorizado, eu posso esperar no bem, tá bom lá, 18 no. Então, box pro gol 964. Gol 964, mantém a posição da Juliette, seu gate a 1-0. Poderia, então, tem condições de passar aqui tranquilamente entre as duas aeronaves, poderia prosseguir ou sempre ficar? Gol 1964, prossegue para o 10, fica atento ao follow no através do 08. Espera um dia, prossegue ao follow, gol 1964. 6326, tem livre pouso, fica no 0, vento 200 graus, 099. Livre pouso, chave 6326. Colaboração. Dá uma escada aqui, fantástico. Ciente. Padrão, quando vem mais informação em curso é a Papá, confirme o local de sobrevoo. Isso é Chanel 6142, 718, 3 horas e 40, alterna Natal. Chanel 142, prossegue táxi até o ponto de espera da 10, via Pátio Índia. Quando lá chame torre 118, decimal 95, quem é lá no 095. 095, ponto de espera, chama a torre 19, 295, 6142. Zero, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 12545, trip 5490. 12685, 12545, Papa Tango, Hotel Oscar Zulu, aguarde o número 2 para a cópia. Papatango, novembro, Yankee, Mike, pronto, cópia. Papatango, novembro, Yankee, Mike, autorizado voo local Salvador, Salvador, com sobrevoo em Valença. Decola da pista 17, corredor Axé, 1000 pés, aciona 0112, frequência do controle em 120, decimal 8. Uno 966, deixa para nível 050, QNH 10114, autorizado a Mari. Mari 10014, 050, 966. 1966, da presente TAP. contato. Já livrou? China 6326, prossegue táxi via Alfa Juliette para o portão 01. Alfa Juliette, portão 01 no 6326. Papatango, Hotel Oscar Zulu, prossiga? Meia 26, o controle Salvador. Confirme precedência com o papá. Passou com ele, gol de bom. Confirma, é, veio de Aracaju? Afirmo, senhor. É, tio 35626. 62 milhas nordeste do VOR Salvador, mantendo o nível 140. Reporte no ideal de descida. Chamará ideal, 5626. 5626 pro ano bom. Tá pro ano de bom, graças. Mike, pronto para o táxi. Lá vem bem, Mike, se autorizado o táxi 7197, reporte para ingresso. Nível 360, saída da El. 360 na El, visão do setor, autoriza para a bridge. 163-15, está presente, vou ir da El, aguarde coordenação para a bridge. Da El, aguardando, 7195. Papatango, Hotel Oscar Zulu, pronto cópia? Autorizado o voo local, com sobrevoo em Porto de Aratu e Centro Histórico, decolando da Henri Mar, comprou a Sul, a 510, aciona 0110, frequência do controle em 120.8 e torre em 118.95. Autorizado com Proanote, o Papatango Hotel Oscar Zulu. Papatango Hotel Oscar Zulu, QNH 10015. Chame torre em 118.95 para o acionamento e decolagem. Paulo, confirmando a posição pro 6326, a posição 01. Posição 01, China 6326. Graças, direção da Juliette. 2, até falado aos 36, acima controle 120.8. 208-61-45. Boa tarde, o China 6142, decolou. Chanel 6142, contato da decolagem, sou para nível 350, saída PUCA. Nível 350, saída PUCA. Siga, tá, tudo bom. Direcionar, chama pra um táxi. Vendo aqui, Mike, a linha e mantém cabeceira no 7, reporte pronto. Alô, mantém a cabeceira. Alfa 7, frequência livre. Chamar a cabeça livre, não. Make Max autorizado a decolagem visto no 7, o vento no 80 graus, 099. Prossiga. Céu Oscar Zulu, na Enrimar, está autorizada a decolagem por conta de risco. O vento no aeródromo, 180 graus, 099. Aqui é no 015, após o TAP 2000, 1966. Então, acho que o Zulu está fora do solo. Sente, Zulu fora do solo, 39, com Pula Norte, Lima Controle, 120, décimo 8. Nós estamos na controle, 8. Mike, decolado 39, Lima Controle, em 120, décimo 8. Controle no 08, 99. Marcha, está aprovado. Marcha, Pula Norte, vai, na sobre o ponto gerador, não acha mais. Então, Hotel Oscar Zulu, mantenha sempre condições visuais, 500 pés. Foi na proa do Porto de Aratão. Oscar Zulu. Controle Salvador, avança aqui Mike, estou falando no acesso para a Torre da Chama, meu pé. November Yankee Mike, mantenha sempre condições visuais. Subo para 1 no meu pé, Gecha. Meu pé da Chama, Torre da Chama, meu pé. Então, Oscar Zulu, confirme o código que está acionado. Acionado 01107. Gente, o hotel Oscar Zulu vai prosseguir via corredores ou... atitude de 7 pés? É, eu ficaria no ponto de ela correndo. Gente, segue 500 pés ou 1 no meu pé? Eu mantenho 500 pés. É. QNH em Salvador 1015, hotel Oscar Zulu. 1015, tá aqui, tá. Eu acho que o Zulu, que horas apresentou o plano de voo na IAS? Eu acho que o Zulu. 5626 no ideal de descida. 5626, desce para 4 mil testes, QNH 10014. 4000, 5626, pode voar direto pelo? Afirmativo. Muito grato. Né, 6315, chame centro Recife, frequência 125, decimal 10, terna 133, decimal 95. 2590, 395, é alterada, 6315, Xané. O Xané 6142, passa nível 150, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 12545. 2685, 2545, 6142. Cometa 2-1, informação em curso a Papá, Guadiscópia. Cazulu, informação de altimetria que receba é de 800 pés. Até o Oscar Zulu. Yes. Cometa 21, autorizado Natal, nível 130. Decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Conde, onde se acerta a Golf 677 e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 0260, frequência do controle em 120.8. Cometa 21, Golf 677, após conforme rota do plano de voo. Cometa 21, cotejamento correto, chame pronto para o acionamento. Papatango, Kilo, Quebec Serra, prossiga. Gol no 966, complete a aproximação, chantou em 1 no 8 decimal 95 pomposo. Passagem na 295. É seu plano? Só matando aquilo que vai ser água de copo, por gentileza. Oi, Salvador, boa tarde, bom 966, checado travado, passo em Simbra. 966, boa tarde, hoje já tem vento no 0, no 5, tem livre pouso, pista no 0. O vento 170 graus, 099. 90, no 5, livre pouso, 1966. Papatango, Kilo, Quebec Serra, pronto, cópia? Autorizado para Cairo Lourenço, decolando da pista 17, corredor Axé, a 1.000 pés, aciona 0123, frequência do controle em 120.8 e torre em 118.95. Tango Kilo, Quebec Serra, cotejamento correto para acionamento e táxi. Chame torre 1995, QNH 1015. Zulu, já visual. Salvador, boa tarde. 2009, Gol 2009, papá confere? Água de copa. Água de copa, qual será a prevista? Prepara da El Coral, agora no copo o gol 2009. El Coral, grau. Cometa 2-1, confirme também a autonomia? Cometa 2-1, livre táxi, chame na taxa do hotel. Uno zero, uno quatro, autorizado chegada a Mari. Salvador, 966, livrou. Gol na 966, prossegue táxi Alfa Juliette para o portão 09, fica atento ao follow no través do 08. Alfa Juliette para o portão 09, 966. Autorizado final do procedimento do LS X-Ray, reporte estabilizado, 5626. Muito grato, chamará estabilizado, 5626. Chama o ingresso 17. Fica na externa! Vai logo! Autorizado ingresso, pista no 7, repórter Nery pronto. Controle Salvador, desça para nível 050, que é negar 10014, autorizada a chegada a Bonf. 1-1, confirme a velocidade indicada. 2-1-0, canheiro. Controle, campeão, pioneiro. Afirmativo, pioneiro 1-1. Pioneiro 1-1, tem condições de manter 2-3-0 nós até a etapa? Siga com medo 2-1. Interceptou o log 5626. 5626, complete a aproximação, chama torre 1 no 8 decimal 95 composto. 1895, muito grato, boa tarde. Gol 1097, reduz a velocidade para 2509. meia, reporte quando baixar travado, o time entrou no 015. Chamará quando baixar travado, 5626. Imediato, o Felipe Bexerra. O vento no 90 graus com 11 nós, autorizado a decolagem pista no 7 quilo Quebec Terra. Prossegue táxi Alfa Juliette Índia até o ponto de espera da pista 1-0. No ponto de espera chame Toa em 1-1-8 decimal 95. Gol 2009, pronto cópia? Vai, escuta. Gol 2009, autorizado Iriel, nível 240. Decola da pista 1-0 com primeira curva à direita, saída da El, Coral. Coral intercepta a Golf 677 e segue conforme a rota do plano de voo. Adiciona 5575, frequência do controle em 1-2-0, decimal 8. 90 graus com 11 nós. 5626. Filho Quebec Serra, decolado de Salvador 53, controle em Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. O trip 5626 para informação, tráfego à sua direita, Highlander, altitude de 1000 pés dentro do litoral, não interfere no seu pouso. E na vertical do último terço da pistão no zero, os pássaros, ok? Ciente, 5626, muito grato. Gol 1796. Papá confere, pronto com a B. Nossa. 1796, autorizado Galeão, nível 360. Decola da pista 10, com primeira curva à direita, saída da EL, Leda, transição Motiva, autorizou 10 e após conforme rota do plano de voo. Aciona 5004, frequência do controle em 120, decimal 8. Gente, autorizado 360 para o Galeão, decola 10, curva direita da EL, Leda, Motiva, Upperzoo 10. 5004 e 120, decimal 8, está no box número 2. Gol 1796, protejamento correto, chame pronto, pushback. Gente, vai então. Papá, o meu Whisky Bravo I, informação em curso é a Papá, confirme a pista que decola e o pátio que se encontra. Tá 1-0, 1-5. Duna descendo para 3000, 1-0, 1-5, pioneiro. Pronto, copia. O meu Whisky Bravo I, que é autorizado São Luís, nível 400, decola da pista 17 com primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Flock, Upper Zulu 20. Aciona 5532, frequência do controle em 120, decimal 8. Ah, o meu Whisky Bravo Whisky, somente confirmando sua saída, Momo Cogbo após Flock. Boa noite, eu sou 4. Ah, o meu Whisky Bravo Whisky, cotejamento correto, tem informação do PLB? Para acionamento e táxi, chame TOR em 118 decimal 95, QNH 10015. Direita 121, décimo 9, solo Salvador. Gol 1884, proceda. Deixa para a autorização, era fazer 1884. Gol 1884, papá confere, guardicópio. Bora, 884. Salvador, eu posso ir com 3 1 6 papá, Campinas 3 4 0. O Chané 6314, controle Salvador, desça para nível 050, QNH 101415, autorizado a chegada a Mari, aguarde para voar Itapu. Atenção finalizador. Alfa Kilo Pátio 3, cada tempo, 5626. Cometa 103, formação em curso é a Papá, aguarde o número 3 para a cópia. Acionamento por conta e risco, Cometa 103. Tem livre decolagem, pista no zero, vento 180 graus, 1119. Ah, 1015. autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reponte estabilizado, pioneiro 1. Descendo para 2000, autorizado X-Ray, reponte estabilizado, pioneiro. O pioneiro 1-1 informa o tráfego na posição de 2 horas, meia dúzia de milhas rumo oeste, mantendo 1.000 pés. Um bravo November 2, papá. Sente também não te pega, pioneiro. O Kilo Quebec Serra, confirme, vai seguir via corredor? Vou manter via corredor e manter 1.000 pés. Sente, o Kilo Quebec Serra é ponte para da barra. Certo. O 1-8-8-4, autorizado Aracaju, nível 230. Decola da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, saída Pucajamo, direto. Aciona 5007, frequência do controle em 120.8. Aracaju 230, decola da 1-0, esquerda Pucajamo, DCT, 5007-208, 1-8-8-4. 1-8-8-4, cotejamento correto, chão pronto, push back. Tamara, noite, pronto. Azul 4131, pronto, cópia? Pronto, cópia, Azul 4131. Azul 4131, autorizado Campinas, nível 340. Decola da pista 1-0, com primeira curva à direita, saída da El, Leda, transição Motiva, Upper Zulu 1-0, após conforme rota do plano de voo. Aciona 5571, frequência do controle em 120.8. 4131 da Azul, Campinas, 340, decola no zero, curva direita, da El, Leda, Motiva, 5571, código e o controle 1208. Azul 4131, novamente confirmando sua rota, eu preciso 1-0, bridge, eu preciso 1-6 e após conforme a rota do plano de voo. Positivo, eu preciso 1-0, bridge, eu preciso 1-6, BHZ, trigger conforme, o Azul 4131. Azul 4131, cotejamento correto, chama para o pushback. Chamará. Cometa 1-0-3, pronto, cópia? Cometa 1-0-3, pronto, cópia. 1-0-3, autorizado Fortaleza, nível 160. Decola da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, saída Lotar. Após Lotar, conforme rota do plano de voo. Aciona 5-0-0-2, frequência do controle em 120.8. Boa tarde. Cometa 21, acione o transponder 0260. Cometa 21, acione o transponder 0260. Às vezes, o altímetro 0-1-5, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Confirma para mim se está travado. Aguarda autorização, trem baixado e travado, pioneiro. Autorizado no localizador. 2000, reportará estabilizado, chanel 6314. Pioneiro 1-1, livre pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-1-2. Livre pouso, pioneiro 1-1. Doutor, autorizado a chegada a mar e desce para nível de voo 050. Eu confirmar o vento, pioneiro? O vento 1-8-0 graus, 1-1-9, pioneiro 1-1. Ciente. Vamos às 6, negativo. Gente, está em coordenação com o controle.